noite o teu carinho. Quem ganhará nesta hora os teus abraços? Meu pensamento rasteja em teu caminho. Minha saudade sem fim segue os teus passos. Ah, quem terá entre as mãos os teus cabelos? Quem ouvirá dos teus lábios a frase louca? No meu desejo de amor, estou a vê-lo. Ah, quem dirás, meu amor, com este jeito tão teu, com este estranho calor, que há tanto tempo foi meu? Será que tu vais mandar embora? Quem chorará como eu e choro agora? A quem darás esse amor que solo tu sabes? Y aquel extraño calor que nunca pude olvidar. Ay, ¿quién será que tú vas mandar embora? ¿Quién llorará como él? Não quero, não posso, mas sonho contigo. Confesso, me esforço, procuro te esquecer, mas não consigo. Te amo, te quero com ânsia, loucura, te chamo, te espero, mas sei que não mereço esta aventura. Oh, meu sublime amor, bem maior, Senhor, que o infinito céu, a terra e o mar. Ó Deus, tem compaixão, tira-me o coração, para que eu possa então deixar de amar. te chamo, te espero, mas sei que não mereço esta aventura. Alta noite pelas ruas da cidade, eu procurava esquecer o meu amor, para arrancar do meu peito a saudade e enxugar as minhas lágrimas de dor. Enquanto eu ia caminhando passo a passo, sempre pensando na mulher que eu tanto quis, bateu cortando o silêncio do espaço 12 pancadas no relógio da matriz. Deu meia-noite e a cidade adormecia, triste sozinho eu vagava pela rua. Vinha chegando a madrugada calma e fria, e no horizonte se apagava a luz da lua. Naquela noite fiz da rua o meu leito, e abatido pela dor que suportei, com a voz quase morta no meu peito, este tango para ela eu cantei. Se tu soubesse, ó mulher, meu sofrimento, tu voltarias a viver nos braços meus, não faltarias ao sagrado juramento que ao meu lado tu fizeste aos pés de Deus. Estou cantando com os olhos cheios d'água, é teu desprezo que me faz sofrer assim, e neste tango eu revelo a grande mágoa desta saudade que deixaste junto a mim. Meu doce amor, nada meu terno afeto, tu tens a fragrância, o esplendor, o perfume da flor do meu sonho de leste. Nada meu ideal, ó minha inspiração, tu és o meu carro. Falou que tá